dia, Mazuchi. Bom dia, gente amiga. Um famoso palestrante começou o seu discurso segurando uma nota de R$50. Na sala, cerca de 200 pessoas. Então ele perguntou: quem quer esta nota de R$50? Mãos começaram a se erguer e ele disse: eu darei esta nota a um de vocês, mas primeiro deixe-me fazer uma coisa. Então ele amassou a nota e perguntou outra vez: quem ainda quer esta nota de R$50? As mãos continuaram erguidas e balançando. Bom, disse ele, e se eu fizer isto? E pegou a nota de R$50, deixou cair ao chão e começou a pisá-la e a esfregá-la. Depois pegou a nota, agora imunda e amassada, e voltou a perguntar: e agora, quem ainda quer esta nota de R$50? Todas as mãos permaneceram erguidas e balançando. Então ele disse: meus amigos, vocês todos devem aprender uma lição. Não importa o que eu faça com o dinheiro, vocês ainda irão querer esta nota de R$50, porque ela não perde o valor. Ela ainda valerá os R$50. Gente, essa situação também acontece conosco. Muitas vezes em nossas vidas somos amassados, pisoteados e ficamos sujos por decisões que tomamos ou pelas circunstâncias que vêm em nosso caminho. E assim ficamos nos sentindo desvalorizados, sem importância. Porém, acreditem, não importa o que aconteceu ou o que vai acontecer, jamais perderemos o nosso valor diante do universo, nesta vida. Quer estejamos sujos, quer estejamos limpos, quer estejamos amassados ou inteiros, nada disso altera a importância que nós temos, a nossa valia. O preço de nossas vidas não é pelo que fazemos, não é pelo que sabemos, mas pelo que somos. Somos especiais. Você é especial, muito especial. Jamais esqueça isso. Eu também sou muito especial e jamais esqueço isso. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços, tchau! Thank you.